Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois estamos de volta com mais uma edição do Em Transe. Já sabem, primeira meia hora conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda parte vem a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Nesta metade inicial vamos dar um destaque forte aos instrumentos de corda e começamos já com o convite para as Recomposed Series pela gigante Deutsche Grammophon. Convite feito a Max Richter, germânico radicado em Londres, ele que reinventa de uma forma muito particular e personalizada as quatro estações de Vivaldi, inclui alguns elementos contemporâneos do minimalismo e do pós-rock. Começamos com Max Richter a dar uma volta ao barroco com Spring 2. Boa noite, bem-vindos. Sons iniciais desta primeira meia hora do Entrance com Spring 2, um original de Vivaldi, reinventado por Max Richter, e depois o LP de estreia de João Alegria Pé Curto, depois de dois EPs, está de volta este virtuoso e hipnótico guitarrista lisboeta. A ele se junta a violoncelista Joana Guerra para acompanhar o João Alegria Pé Curto em alguns temas. Um deles chama-se Esse Nada, está incluído no belíssimo Ambrateuse, um disco com inspiração numa das obras do pintor Joseph Mallard William Turner. Estejam atentos a este magnífico disco do João Alegria Pé Curto, chama-se Ambrateuse. Seguimos depois com mais duas para as quatro estações de Vivaldi, por Max Richter. Logo a seguir a Esse Nada, Summer 2 e Autumn 2. E já vamos bem dentro de Track 4, mais uma sem título do projeto anónimo que vai editando discos sem genéricos. Nesta edição número 6, resolve incluir de uma forma mais forte gravações de campo com os instrumentos de corda e a eletrónica sutil do costume. Minutos finais desta primeira meia hora do Em Transe, depois de Track 4 para Untitled, um dos grandes destaques da sessão de hoje e que, de alguma forma, vai acompanhar todas as sessões do Em Transe das próximas semanas. Ben Frost é um dos convidados do excelentíssimo festival Semibreve, segunda edição a decorrer entre 4 e 6 de outubro, e dividir-se por entre Guimarães e Braga. No dia 6 de outubro, no sábado, em Braga, vai lá estar Ben Frost, um produtor e músico australiano radicado na Islândia. É um dos nomes mais fortes da eletrónica minimalista e experimental dos nossos dias. Em 2011 juntou-se ao islandês Daniel Bjornason para darem música a Solaris, uma obra do polaco e escritor Stanisław Lem, que depois foi levada para o cinema por Andrzej Tarkovsky em 72, mais tarde por Steven Soderbergh. Desta feita, Solaris e a música para Solaris vem encomendada pelo projeto comissariado pelo Unsound Festival Cracóvia, A Ben Frost e Daniel Bjornason junta-se à Orquestra Sinfonieta de Cracóvia para nos darem música fantástica e alternativa para o filme de Andrei Tarkovsky. Ouvimos Cruel Miracles, já sabem, Ben Frost vai estar no festival semibreve. Para o final, mais uma de Max Richter e de Vivaldi, Winter Tour. Já a seguir, vem aí o Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Segunda parte desta emissão de Em Transe, aqui na Radar. Primeiro com Nico Mullin, compositor que se une aqui ao violinista Petä Kuusisto, no último exemplar de uma série de lançamentos de uma série intitulada Drones. Neste caso, falamos de Drones and Violin. Agora ficamos com Rauska, ele que é uma presença habitual nestas emissões de Em Trance, num formato ligeiramente diferente. Ele que é manipulador do piano por excelência, fala muitas vezes num piano preparado. Aqui é ele quem é alvo de manipulação sonora. São as remisturas do álbum Salon des Amateurs. Thank you. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar com Nico Mundi, ainda com Hauska, as remisturas do álbum Salon des Amateurs. Neste caso, ouvimos a remistura de 2AM por parte do produtor londrino Patton, remisturas que têm vindo a ser lançadas sob a forma de EPs, com contributos de nomes como Max Loderbauer, Ricardo Villa-Lobos ou mesmo Vladislav Delay. Delay, que é o alter ego do finlandês Sasu Ripati, ele estará na edição 2012 do Festival Semibreve, que este ano contempla as cidades de Braga e Guimarães. Vladislav Delay na companhia da sua parceira habitual Antje Graje, ou se preferirem, AGF. De seguida, audição para David Newman, mentor do projeto Aus Titichi, que neste registro explora a paisagem sonora do Peak District do Reino Unido, recolhas feitas durante passeios e acampamentos. Vamos terminar como começamos esta segunda parte, com Nico Mulli, Drones and Violin. Já sabem, podem consultar os alinhamentos das emissões, bem como descarregar os podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Em Transe volta então à antena da Radar na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Boa noite e até para a semana.